Por volta de 20 minutos da madrugada deste sábado, policiais militares se deslocaram até a Avenida República Argentina, no bairro Jardim São Paulo, onde informações davam conta de que dois indivíduos em uma motocicleta Falcon de cor vermelha teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra uma revenda de veículos localizada na citada avenida, danificando alguns automóveis que ali estavam expostos para venda. Em seguida, populares informaram via 190 que havia uma motocicleta abandonada nas proximidades. A equipe deslocou-se para o ponto informado e encontrou uma Falcon de cor vermelha abandonada na rua Roberto Ricli, no mesmo bairro. Assim, foi realizado o patrulhamento em busca de localizar os suspeitos, porém ninguém foi encontrado. Após verificação das placas, chegou-se a proprietária, que informou que havia vendido a motocicleta já há algum tempo. Porém, o atual proprietário, além de não fazer a transferência da mesma para o seu nome, vinha gerando multas. A mulher não soube informar o nome completo do atual proprietário nem o local onde ele residia. Diante dos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, ficando agora a Polícia Judiciária encarregada de investigar a situação. Seria uma represália, uma ameaça ou apenas um ato deslocado de indivíduos que estavam sob efeito de algum tipo de bebida alcoólica ou droga? A Polícia Civil tem a incumbência de responder. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.